Depois de 25 anos de casado, a mulher resolveu tentar resgatar o interesse do maridão. A volúpia do casamento. A volúpia que havia, exatamente. É verdade. Vestiu a mesma camisola, a mesminha, que usou na noite de núpcias. Devia estar velha, né? 25 anos de casamento. Figurada, né? De traça. E ela chega com aquela voz... lânguida. Lânguida. Uma voz lânguida. Eu sei, meu amor. Meu amor. Parece, eu quero amar, Timo. Parece o Agnaldo Timóteo, bicho. Meu amor. Essa voz lânguida. Se a mulher fizer lânguida com você, você vaza, que é broxante. Friagem. É. Amor. Olha. Lembra dessa camisola, amor? Olha, chegou a dar microfonia no trem. O marido tirou o olho do jornal, né, olhado pra ela assim. É. Lembro sim. Nossa, não comoveu não. A camisola que você usou na nossa lua de mel, né? Ah, tem boa memória. Por quê? É. Que isso? Você lembra do que você me... Parece aquele filme... O grito. Parece que é aquele rosnado daquele bicho, né? É verdade, de atacar e matar. E você lembra do que você me disse naquela noite quando você me viu com essa camisola? É que a mulher formosa que ela fala desse jeito. Vou falar o nome dela não, mas é assim. Me lembro. Eu disse, você está maravilhosa, Clarice, nessa camisola. Amor. Eu quero, Clarice, quero sugar o seu busto. Sugar, velho. Quero sugar o seu busto. É, meu. Até deixá-lo seco. Nossa, que coisa horrorosa. Depois eu quero devorar você, Clarice. Até te deixar terminada, acabada. Nossa, isso é sedutor nem um ponto, né? E agora, depois de tantos anos, olhando pra mim, o que você tem a dizer? Agora me ri, gente, escuta lá, hein? Nossa, ela já foi, velho. O cara olhou de cima e embaixo e falou assim, missão cumprida. Eu consegui acabar com você. Ficou toda destroçada, tadinha, né? Isso é uma judiação, Tony Chula.